Gaia, passando o chão, vou ficar pronto, ajuste ao chão, pulo zero no fim. Comandando 108-22, bom dia. Request inside your plane. de tratar a todos os pés e este governo no sexto noite no localizador de São José. 2, ver a chegada do Médio, se você está na 2 horas, se você quiser. Verão na 2, autorizado direto na 2. Thank you. various companies who can work to let these new patches work better version of Gary, version of Snow Better. And I'm glad that I put a request to the member that the Snow Better has to do that. Utilizado para confins via Peru 21 a nível de voo 340. Saída por 1, transição elétrica, decola da pistão 0 após a decolagem em primeira curva à direita. Transpondo 5022, controle 120 decimal 80. Ciclono 26, Arbor 1, eleva a nota após será direto do seu jogo. Aqui, Ciclono 26, correto, está no front. 72, contorno 14, número 8, do sistema 2532. Autorizado, 0090 graus, 0 centenais. localizado a linha aérea colapso, 190.080 graus, 0629. 25 correto, está entrando no portal 02. Azul 4069, está pronto, cópia. 3069, autorizado para Campinas, VP Azul 10 por base, apoia e segue conforme a rota. Nível de voo 360, saída salvo ONU, Leda, Motiva. Decola da pista no zero após a decolagem, primeira curva direita. Transponder 5046, controle 120, decimal 80. Azul 4069, correto, chama o trânsito botão 8. Autorizado para o aeroporto de Galeão, via Azul 44, nível de voo 360. Saída salvo 1, Leda Dócilo. Decola da pista 10, após a decolagem em primeira curva direita. Transponder 5054, controle 120, decimal 80. Prepara a seleção, voa na base de costas.